Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Aham, vocês acharam que a gente não ia voltar mais, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast que, quando aparece, é dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life, o espaço onde os motes são desmascarar alguns dogmas, fazer aqui os nossos desabafos e dar as nossas vomitadas contra as coisas que não são tão necessárias. E aqui a gente vai fazer tudo isso da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível, tentando destruir com esse nhenhenhê, né, que tenta nos empurrar goela abaixo. É, Walter Rezende, o cara que tá atrasado aí há semanas, digamos assim, vagabundagem explícita nesse podcast. Alexandre tem 50% da culpa. O que aconteceu? Semana passada falamos, estamos cansados, vamos dar um rolê por aí, pegamos mulheres, as crianças, botamos tudo dentro do Corcel 72, apontamos a proa do bólido pro interior de São Paulo, só voltamos quase segunda-feira. Cara. E já não dava mais pra fazer nada. A gente postou que teria atualização dois dias depois, mas corre-corre do dia a dia não nos permitiu. Mas estamos aqui uma semana atrasados, dando a cara a tapa. Exato. E outra coisa, vamos todo mundo tomar no cu. É. Dando a cara a tapa, mas não, na verdade nós vamos estapear. Que o negócio aqui é estapear, cara. E nós vamos estapear uma espécie hoje. O assunto que a gente vai falar aqui, se ele fosse tratado com parcimônia, seria uma coisa interessante. Legal. Né? Uma coisa legal, que afinal de contas, é ter saúde, né? É interessante. É bom você viver sem uma dor no ombro, como eu tô sentindo eu agora. Eu invejo as pessoas saudáveis, assim. Pois é. Mas agora, os chiitas da saúde, aqueles que acham que são a pica das galáxias, esses caras são chatos pra caralho. É porque não basta. Os chiitas, eu não sei porque a gente fala chiita, porque eu acho que os sunitas são piores. São piores. Verdade. Eu não sei, são mais agressivos. O cara, não basta o desgraçado ser saudável, porque pra ele se sentir bem, como diria o filósofo Nelson Moreira, pra você Moreira? Ganhar, meu pai, ele sempre diz assim, pra você ganhar, o outro tem que perder. Então esse maldito, ele não se contenta em só ficar saudável, ele tem que humilhar o gordo. Todo mundo, não só o gordo, ele tem que humilhar o maldito, o cara que tem frieira porque não seca direito o vão dos pés. É esse tipo de coisa. Então esses caras saudáveis, que adoram se entupir com um rango bom, é a maldição, pessoas como eu, que comi 6 pedaços de pizza ontem à noite. E duas cervejas de cunha e fui dormir. E a semana inteira comendo hambúrguer com maionese e bacon. Fazendo o corpo um templo ao Satã. Enfim, muita gente fala mal do nosso podcast, dizendo que somos monotemáticos, falamos de comida o tempo todo. É mesmo, né? Mas esse é mais um episódio que a gente vai ter que dedicar pelo menos aí uns 80% do tempo, né, com comida, porque afinal de contas, os chatos da boa saúde... É. Eles focam muito nesse sentido, no exercício e comida. Isso, né, comida. Tal. Comida de tartaruga, aqueles pratos ali com. Parece que tá preparado por um veterinário pra tartaruga comer. Verdade, meu, comida de cabra macrobiótica. Tem muita gente que realmente é saudável, tem uma vida bacana e não fica humilhando as pessoas. Exato. Estão ali na delas, não enche o saco de ninguém, não são chatas, embora muitas vezes são incomodadas porque o gordo comedor de hambúrguer, quando joga. Maionese no canto da boca. Isso. Quando junta 3 ou 4 gordos num vegetariano, vai fuder com o vegetariano também. Então tem bullying dos dois lados. Não adianta a gente falar que é só o vegano, que é chato e o caralho. Não, tem não. Uma horda de gordos, filhos da puta, chatos aqueles, pra caralho. Aqueles caras que vão em essas pizzarias de rodízio e os caras anotam, ficam anotando no guardanapo quem come mais. Eu comi 29 pedaços. Eu comi 29, eu dei prejuízo. Eu comi 46. E assim vai. Tem desses esses caras. Os caras bulinam, de fato, mas os magrelos pais. Mas esse não é o episódio sobre gordos, será de número 60. Também tem muita gente, Alexandre, muito vegetariano, que realmente não é chato, não come carne por conta de ideologia. Sim, não é? Sim. Porque é contra o abate discriminado dos animais, mas realmente é uma crueldade, filha da puta, a linha de abate. Seja de um bovino, de um caprino, mas a carne de um franguino. Walter, mas a carne daquele boi, que eles cortam só as patas do bicho vivo pro bicho sangrar. Existe isso. A carne fica maravilhosa, existe cara. Existe isso. Você deveria comer. Como é que é essa história? Eles cortam as patas do boi, eles puxam o boi pra cima, penduram, amarram duas cordas na barriga lá e levantam. E daí vem um cara com uma serra elétrica. Não sei se é exatamente assim, mas eu acho que é assim. Pode ser uma motosserra. É engraçado isso. Que o filme O Massacre da Serra Elétrica, a serra não é elétrica. É uma motosserra. É a gasolina. Exato. Então, aí o cara corta as patas pro bicho sangrar vivo. Todas as patas. Caralho, existe isso, existe. Então? E dizem que a carne fica fantástica. Eu ouvi falar de um boi que é criado assim também suspenso, só que não corta. É alimentado por sondas e injeções. Ai. Seria o Ivan Drago... Dos bovinos. Dos bovinos, cara. Só injeção, pai, não sei o que lá. Preparado. Aí depois você corta a carne do bicho na colher. Derrete. O negócio é foda. Oh, que maravilha. Dizem cara. Que é uma beleza, cara. Te dá câncer. Até no pentelho depois que você come aquilo, mas parece que é bom pra caralho. Putz, que maravilha. Também quem vamos atacar aqui não são a galera que resolve levar a vida, né, sem toxinas de proteína animal ou quaisquer outras, seja do álcool, caralho, e não enche o saco de ninguém, tá na dele ali. Então, é porque tem esse essa pessoal galera. Tá isento do nosso nossos comentários. Quem vamos atacar são os chatos. É, porque a minha esposa, por exemplo, ela não come carne vermelha. E não enche o saco de não ninguém. Não enche o saco. Ela vive preparando um bom bife à parmegiana pra mim. Ela colabora. Chorando, mas prepara. Oh, coitado do boi. Mas por que é do frango ela não tem dó? Não, mas o problema dela é com a carne vermelha, mas também não é por nenhuma ideologia nesse sentido. Não. É o gosto. Comeu uma vez, passou mal e nunca mais. E agora só nunca come. Mas na gestação dela, ela comeu, picanha. Odiava. Ela comia fígado, que eu odeio fígado. Puta, eu acho bom pra caralho, cara. Que é horrível, cara. Fígado com cirrose. Então, esse é melhor. Só o meu. Então, galera, nesta semana o tema é os chiitas da boa saúde. Toda hora você tá ouvindo os chatões falando assim, não, porque é desumano, né? Não é desumano, até porque... O abate, a gente precisa, o abate. A gente precisa de proteína animal, né? Tá certo que esses caras ficam pálidos e com anemia, porque não comem, mas aí é problema deles. Mas nós estamos habituados, chegando nos homens das cavernas. Galera, meu amigo, era proteína animal e só. Isso foi submetido a estudos laboratoriais. Nós estamos aqui... Sem ficar catando piolho um da cabeça do outro. E mastigando. Porque a gente começou a comer proteína animal. Exato, exato. Tudo bem que um leão cheira o cu do outro e também come proteína animal. Mas não tava no DNA dele desenvolver. Então a gente só tá à frente dos chimpanzés porque os argentinos estão aí nos servindo. Bife de chouriço, choripã. Agora voltando ao assunto desumano. Ah, é desumano abater um boi, abater um frango. Não seria desboiando ou desfrangando? Desumano é abater um humano, né? É verdade, é bater um boi, sei lá, desboiando. A gente tá falando aqui que muitos dos caras aí, comedores de grãos, né, tal... Dão aquela chincalhada em nós, os carnívoros, falando que nós estamos abaixo da cadeia alimentar, que nós somos uns imbecis, a gente come tudo errado. Mas você, Alexandre, já sofreu algum bullying, alguma coisa nesse sentido, de algum vegetariano? Eu conheço muita gente vegetariana, até porque minha esposa é mais badabauê, a galera badabauê, ela curte, né? Esses dias eu fui no almoço na casa de uma querida amiga aí, onde o marido dela é um vegetariano desses mais radicais e tal, mas ela não, ela disse que não conseguiu virar adepto. Ela tá partindo pra aquilo, manja, anda de bicicleta, é budista, usa saias longas, mas não consegue abandonar a carne. Longa de barra suja, né? Isso, exato. Saia tie-dye. Saia tie-dye, pra quem não sabe, você pega um pano de cortina, dá um enche ele de nós e joga dentro de um balde com corante. Aquele do índio, cacique, sei lá o nome. Isso, daquele. Aí depois você tira o pano que tava enrolado lá dentro do corante de urucum, desdobra, põe pra secar e fica aquela coisa toda manchada, parece aquelas visões de santa, não é? Isso, exato. Santa na parede. Você vê todo tipo de imagem naquilo. Então, ela tá nesse caminho, mas ela disse que não conseguiu ainda abandonar a carne. Mas o marido dela, já que esse era um almoço de encontro ali, de amigos e tal, tinha uma série de outros amigos nessa mesma pegada, sabe? E aí os caras começaram Mas eram vegetarianos escrotos? Vegetarianos, isso, exato. Aí os caras começaram a levar pra esse papo, não, e começaram a falar dos hormônios, do cacete A4, eu falei assim, mas meus amigos, a indústria, a segunda maior indústria do mundo, que é a indústria farmacêutica, ela tá aí pra isso também, entendeu? Pra nos salvar, graças aos antibióticos nós estamos aqui, mesmo depois de comer tanta carne. E assim a gente ficou nesse embate e tal, eu falei, e vocês ficam comendo essa porra desse alface que vocês compram no Pão de Açúcar? Essa porcaria é tão pior quanto eu comer um boi. É cheio de agrotóxico. Lógico, também. Lógico, cara. Feito em produção em massa. Tem um cara que tem uma frase ótima. Ele falou assim, eu sou mais honesto do que os vegetarianos. Porque eu como um ser vivo que ainda tem a possibilidade de escapar. E vocês que não. É verdade. Tem isso. Olhando pro ser humano, fazendo uma análise da estrutura, o nosso hardware me parece ser para onívoro mesmo, sim, né? Sim, temos as presas, temos os dois olhos para frente, né? Que isso é para facilitar a caça, né? Exato. Um boi tal como um peixe tem um olho de um lado e outro do outro. É para tentar caçar. Escapar. É só para escapar, amigão. Não serve para nada. Não tem canino. O nosso hardware, na minha opinião, é constituído para comermos rabada e picanha. Escondidinho é uma boa, porque ele engana, né, cara? Porque por cima tá aquela parada assim, abóbora e os cambalos, vai, um prato vegetal. Aí embaixo, meu amigo, haja carne seca ali pra abastecer. Tome. E outra coisa de muitos dos vegetarianos, eles falam pra uma vida saudável, e só que se entopem de carboidratos, que acontece, ficam imensos. Exato, porque carboidrato é um veneno. Esses dias eu estava lendo a respeito de um pesquisador, ele falando justamente disso, que o problema do ser humano foi a partir do momento que começou a comer grãos. Então ele invoca que todos nós deveríamos partir apenas para a proteína. Seríamos mais fortes, mais bonitos, mais sarados, mais peludos, talvez. Íamos nos vestir com pele de bisão. Mas nós estaríamos mais saudáveis, porque a porcaria do grão, ele tende a nos dar tecido adiposo. A dieta de muitos dos vegetarianos, principalmente os mais desinformados, porque tem a galera que manja, que sabe... Que rola uma moda, né, Walter? Que consegue se alimentar bem, consegue extrair suas proteínas de coisas, mas tem um monte de gente que fica comendo salada de batata e maionese. Porque vai na moda, tá achando que é vegano. É, só porque não tem proteína animal, acha que aquilo é excelente. Exato. E o grande lance, Walter, que tá rolando, virou moda, né? Vegano. Qual a diferença de vegetariano pra vegano? Você sabe, não? Cara, não faço a menor ideia. Eu sei que existe existe uma série de tipos, de ramificações. Macrobióticos. Ovo lácteo, alguma coisa. Não come nada de que venha do ovo, nem do leite. Tem uma galera que realmente evita qualquer tipo de proteína animal mesmo, sim, né? Sim. Só que eu já vi um monte de gente assim comendo maionese, feito com ovos de galinha. Comendo bolo, que tá cheio de ovo lá também, enfim. E modinha. Eu conheço muito adolescente, muito pós-adolescente, que entrou numa vibe de modinha mesmo, pra falar que tá na crista da onda, né? E eles são desinformados ao extremo, uma falta de informação foda. Eu lembro uma vez, a gente tava, você tava, numa roubada foda que nossas mulheres nos colocaram, numa festa de queijos e vinhos. Puta que pariu. Que teve banheiro vomitado, e tava cheio de adolescente, cada um tinha que levar um vinho. O Alexandre levou um vinho do Vale Central do Chile, pagou R$150 na garrafa, e os adolescentes levaram garrafões de vinho sangue de boi. tomaram tudo aquilo, vomitaram no banheiro, foi um inferno. Aquela festa foi um nojo, foi chata pra caralho, porque foi. Todo mundo porque muito chato. Talvez o vegano mais chato do planeta estava lá, cara. Exato. Esse cara. Então ele estava ali com uma legião de seguidores, aí eu lembro de uma menina, ela pegou e falou assim, ah, gente, eu como presunto, porque no presunto não tem carne, né? Eu virei pra ela e falei assim, ô animal, no presunto tem muito mais carne do que essa sua bunda seca. E pálida, de vegetariana, sua anta do caralho. Foi mesmo, cara. Olha, aquele cidadão. Eu já comi tanto hambúrguer com esse cara. Você comia ele. Porque é uma coisa recente, ele não era vegano. Não, mas é chato, cara. Chato comendo pra hambúrguer, comendo alface. Chato demais. E tomando meu vinho caro. E já que o papo tá na moda, é whey protein, cara. Isso foi industrializado e agora vende em baldes de 50 litros aí para as pessoas se entupirem. Marombeiro adora muito isso. Mas, cara, não passa da proteína do soro do leite enquanto o leite tá ali antes de virar queijo. Olha que loucura. É a coalhada, né? Eu acho que é o momento da coalhada. Seria um Yakult? Se abusar é o Yakult, cara. Porque é um... Casei xirota. É esse exato momento. Então, o whey protein diz que é o hype, é o grande hype da alimentação saudável, que é o que te transforma de um imbecil comedor de carne num fodão comedor de coisa boa. Outra coisa que é moda também são aqueles sucos detox. Eu tava lendo um artigo, os sucos detox não tem nenhum estudo científico que desintoxica. De nenhuma organização séria de medicina, Quando eu falo sério... Os caras citam o Badabauê, né, cara? Fala, não, o Dalai Lama tá tomando. Dalai Lama, o que eles fazem pra convencer os Badabauês? Eles citam alguém... Senta no PowerPoint, escreve um texto... Põe um Monte Fuji atrás, uns gatos... E fala que o Dalai Lama tá tomando. E fala que o Dalai Lama tá tomando... Que tá foi, gordo o Dalai Lama, hein? Que foi abençoado... Esses dias eu vi o Dalai Lama com um óculos colado com Durepox, cara. Esquisito pra caralho. Eles convencem só esses badabauês aí e tal, que ficam ouvindo Caetano Veloso, sem tomar banho. E aí toma suco detox. Paga 15 pratas. Numa açucaria, pede um desses desgraçados. E toma aquilo e tal, depois vai cheirar cocaína e toma ácido na balada. Lá, ô, Alexandre, eu tenho uma história aqui. Diga. De um cara que trabalha comigo. Ele sempre tá inventando alguma coisa pra baixar nível de colesterol, de glicose. Triglicérides, tá sempre no topo. Fala pra ele me passar aí, que eu tô precisando. Então, ele sempre tá arrumando alguma coisa, mas ele desiste. E começou a andar de bicicleta, parou, porque com a preguiça do caralho. Eu vou fazer um merchan aqui, eu tô vendendo uma bike. Eu comprei e não usei. Uma vez eu entrei na garagem dele, vi uma bicicleta lá, falei, Alexandre, bicicleta novinha. Zero, desmontada. Falei, Alexandre, você nunca vai andar nisso. Ele, não, eu vou andar, tá desmontada. Nunca ainda. Andei. Ah, tem um ano, zero quilômetro. Tem mais, cara. Tem mais de um ano já. Tem mais. Zero quilômetro, gente. Tô vendendo, liga pra mim. Uma Giant novinha, quem quiser. Zero bala. Tá na garagem dele. Esse cara que trabalha comigo... Ele toma água de berinjela? Porque minha mãe... Alexandre, toma água de berinjela. Deve tomar. Ele tem as modinhas dele. É. Teve uma época que tava salgando as coisas com sal do Himalaia. Puta que pariu, que cor de rosa. Exato. Aquilo foi moda também. Tal como os sucos detox e os cupcakes. Aquilo foi moda também numa época. É. Hoje em dia deixou de brilhar nas passarelas das lojas pra Badabauê, que tem verde no nome. É. Né? Ele passou por essa moda. Teve uma época que ele tava andando de bicicleta também, e ele usava um bretelle. Sabe o que é um bretelle? Não tenho a menor ideia. Um bretelle é aquela roupa, eu chamo de caganu, porque é aquela roupa que os ciclistas usam. Tá, sei. Que pra você cagar, você tem que tirar ela inteira. Tem que tirar inteira. Que é um macacão grudado. Caganu. Pra mim, o nome daquilo é caganu. Ótimo. Imagina ele com um bretelle e com uma barriga gigante. Enfim, ele teve essa época também que ele andou de bicicleta durante um mês. Ele sempre desiste de tudo. Eu, Alexandre Moreira. E sempre quase morrendo ali no limite do estar vivo e estar morto, né? Aí ele começou há pouco tempo com uma onda de comida natural. Ah lá. Não vamos comer mais proteína animal. e instalou esse hábito dentro da casa dele. Então, ele, a mulher, ele obrigou mulher e filho a... todo mundo, agora é todo mundo nessa. Exatamente, a ajustar ali a dieta. Aí todo mundo foi nesse caminho, até mulher e filho começou a gostar e tal. Só que aí, num determinado momento, como tudo que ele faz na vida, ele começou a desistir daquela dieta. Tá. Só que ele não podia falar isso pra família. Então, em casa, era rabanete, cenoura, aspargos e jiló. No horário do almoço, era Pizza Hut, Burger King... Batata Chris Cut e o caralho, cara. Olha só. Quando eu tô louco pra contar pra família dele, porque conta, a família dele tá sofrendo. Descomenda de todo mundo pálido. Isso. Assim. Perto da tua casa tem aquela feira noturna, que é uma feira bacana, né, cara? Tem uma banca de orgânicos. Orgânicos. Só de orgânicos. Um carioca que é o dono da banca. Lá, gente boa aí. Já peguei até uma amizade com ele, porque toda vez que vamos lá, a Rejane Tosta para na barraca dos orgânicos. Tem que ouvir toda aquela ladainha, que aquilo é plantado numa terra boa, que só o cachorro que mija em cima, nada de agrotóxico e o cacete é A4. Aí beleza. Aí esses dias a Rejane comprou. E o maluco dos orgânicos é que eles são todos diminutos, né? Assim, né? Como não tem, não é injetado nada. E são mais saborosos, são realmente mais saborosos, de fato, de fato. Inclusive, alho. O orgânico, né? O alho que não usa agrotóxico, ele é minúsculo, minúsculo tal, mas ele é mais saboroso, isso, ele tem um aroma bem mais forte. Só que ele é tão pequeno que é uma merda pra descascar e cortar, não rende. Esses alhos chineses que chegam, a gente, sim, que é do tamanho sarado de uma maçã. Isso, outro dia eu achei que era um jirimum, cara. Não tem aroma, não tem sabor, mas amigão, pra cortar aquilo... Joga na parede e já sai sem casca. Exatamente. Eu não vou cozinhar com orgânico e dar um trabalho do caralho, eu vou cozinhar com chinês. Mas Rejane não está nessa. Ela vai lá na feira, o cara conta toda a história da leguminosa pra ela. Sabe por que ele conta cada vez? Porque ele fuma maconha pra caralho. E aquilo tá destruindo o cérebro dele. Aí ele conta pra ela, ela vem, daí na hora do jantar, sentamos lá eu, Rejane e Helena, e Rejane conta a história daquela leguminosa. Ah, foi cultivada assim. Ela vem assim, com pedigree. Assim. Vem, vem. Exato. Pedigree, o cara ele mostra lá, ele saca do ISO 9000 da terra dele lá e mostra pra gente, cara. Impressionante. Então esse é aquele alface que foi feito assim, assim, assado e tal, tal, tal. Você vê que ele é menor. Eu, ah, beleza, vamos lá. Outro dia aconteceu um incidente. Eu falei, minha flor, tudo bem, é legal e tal. Mas já que o cara não usa agrotóxico, nós vamos ter que lavar melhor isso aí. Porque tem uma lesma aqui no alface. O alface vem todo carcomido. Então, cara... Maçã cheia de bigato. Ok, mas, né? Saindo um pouco do assunto do rango, a boa saúde, às vezes, pode ter um propósito religioso. Tem bastante, né? Então, a gente citou o Dalai Lama e os Cambau aí. Mas alguns religiosos tentam coibir a nossa felicidade, falando vai pro inferno quem toma um goró. Come porco. Come porco. É. E essas religiões ficam cerceando aí o nosso direito de sermos felizes. Tirando a macumba, que libera a cachaça. E sacrifícios animais. E arranca a cabeça do boy. Então, se eu tivesse uma religião, talvez a macumba seja. Ah, você ia partir pra macumba. Eu acho que eu vou... Charuta, nicotina pra dentro. Nicotina pra dentro, amigão. É cachaça, nicotina, cabeça de frango arrancada. Cabeça de farofa. Com miúdo de frango. Ah, e música, né, Catu? Beleza, cara. A macumba seria a antítese do budismo, né, cara? Que é toda aquela coisa quieta, quietinha, se servindo chá com manteiga de iaque. É, e eles fazem aquele voto de silêncio por semana sem falar. Alexandre, uma instituição que todo mundo mete o pau, na qual eu pertenço e eu tô aqui pra defendê-la. Defende. Que é a automedicação. Também acho bom. Se não eu fosse isso, eu não estaria aqui com a dor de cabeça. Eu acho extremamente válido se automedicar. Uma que a gente conhece muito bem o nosso corpo. Eu conheço muito bem, cara. Eu também conheço. Eu sei as suas reações. Eu sei o caminho que eu devo tomar para corrigir os desvios que ele tá tendo. E quando a gente não sabe, o Google tá aí para isso. O Google tá aí para isso. Gente, eu, se falasse assim, falta, tem dois botões. Esse botão aqui tá escrito médico e esse botão aqui tá escrito barman. Você vai apertar um botão e você vai extinguir uma das espécies. Mas na hora, pá, médico. Pessoas de branco, sumindo. Só os bramens, que são muito mais úteis para mim. Mais, eu me automedico tranquilamente, eu vou lá, vejo meus sintomas, eu tenho literaturas na minha casa. Dois, cara. Eu só vou num tipo de médico quando precisa da receita, cara. Porque eu não tenho nenhum amigo farmacêutico que me descolhe sem. Porque senão, cara... Uma vez eu fui no médico, sabe quando tá rolando uma epidemia de gripe, um surto, sei lá, de virose, qualquer coisa nesse sentido? É. Uma vez eu fui no médico, eu tava conversando com uma moça que tava do meu lado aguardando a vez também. Aí o médico chamou ela, eu ia ter que esperar umas 3 horas depois dela, né? Porque os hospitais são um lixo, tanto os públicos quanto os privados. É igual. Ela tava com os mesmos sintomas que eu. Que você. Exatamente os mesmos. Quando ela voltou, eu falei, ô moça, por favor, vem aqui, presta sua receita. Peguei meu iPhone, tirei uma foto. Peguei a senha, amassei, joguei no lixo, cheguei na farmácia. Me dá isso aqui. Mostrei a foto pro farmacêutico, falou, amigão, quero isso aqui. Olha só. Há um tempo atrás eu peguei uma maldita de uma doença e aí eu descobri que mais 2 pessoas no trabalho tinham também. Tinha uma psoríase. Uma espécie de sarna que vai em você, numa parte só do corpo. No cu. É aquilo coça, que é um cacete, cara. E fica escamando. É horrível, cara. É horrível. E aquilo me surgiu na perna e aí uma pessoa me falou, não, isso não tem cura, cara. Outro. E aí esses 2 caras no trampo, os caras pareciam o escamoso do He-Man, cara. Não tem cura, eu tenho há 8 anos, a minha já chama Adelaide. Já tinha nome, a psoríase do cara. Não tem cura, já fui em todos os médicos. Não tem cura, caralho, nós estamos em 2011, sei lá. E você ali delaminando. Não, você tá louco. Eu queria coçar aquela parte da perna com ralador, cara, pra você ter ideia como era a parada. Caralho. E aí eu fui num... Você tinha aquela mãozinha, uma vara com uma mãozinha? Exato. Aí eu fui num médico, ó, não tem cura, tal, você vai passar uma pomada assim, só pra diminuir a coceira, mas vai seguir. E assim foi, segundo o médico, terceiro, todos falaram que não tinha cura. Eu falei, porra, que merda, esses médicos malditos, fui pro Google. E ali comecei uma pesquisa mundial. Mundial. Pesquisa mundial. Não importava o idioma. Todas as línguas, eu ia lá pro translator e caçava. Alguém tem que ter se curado dessa porra. Alguém se curou. Pumba, tinha uma garota na Bélgica. Aí eu usei uma pomada assim assado e me curei. E tinha um similar no Brasil? E tinha um similar no Brasil. Aí você vendeu pro escamoso. Fui lá, comprei a pomada. Comprei a pomada, usei 2 semanas, tava curado. Um milagre. Milagre de Nossa Senhora da Bélgica. E aí, Nossa, cara. Senhora de Bruxelas? Eu falei pros caras do trampo, falei assim: ó, tem isso aqui, os caras. Nana, e usaram e se curaram. E outro dia. Hoje em dia você tempo, é um profeta. Duas semanas atrás, uma garota do trampo falou: ah, tá com psoríase perto da vagina e não sara e bababá. Os médicos falaram que não tem cura, como é que eu vou arranjar um homem com isso aqui na perna? Eu falei: calma, toma aqui, filhota. Pronto, cara. Sarou. Mesmo. É assim, cara. Google é a salvação do planeta e aperta aí o botão pra extinguir médicos. Pronto. Voltando ao rango, a gente teve uma experiência gastronômica em nossa viagem. Afinal de contas, não gravamos na semana passada porque estávamos numa incursão pelo interior de São Paulo / Rio de Janeiro. Sim. Foi ótimo. E fomos numa cidade que chama São Luís do Paraitinga. É uma cidade muito famosa muito no famosa. Brasil por conta do carnaval. O carnaval bomba lá realmente. Molecada vai pra lá descabelar, é aquelas tradicionais marchinhas de carnaval. Que carnaval mais tradicional do interior. Bacana, a cidade é bem bacana. A cidade é linda, né? Ela foi devastada há pouco tempo atrás pela chuva, destruiu, acabou com a cidade inteira. Mas pronto, a cidade já tá praticamente toda em pé, né? O povo de São Luís do Paraitinga, que gente bacana. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu também não. Mas enfim, fomos pra lá e aquele pessoal sabe comer. Sabe. Porque nós fomos numa festa do Divino, nada a ver com a gente, né? A possibilidade da gente entrar em combustão espontânea numa festa católica, né? É altíssima. É. Mas mesmo assim a gente foi pra lá e tal, bacana. Sem querer, né? Sem querer. Não a gente chegou lá e não saímos com a intenção. Chegamos lá, tava rolando a festa do Divino. Exatamente. Outra coisa que eu achei bacana lá, porque os jovens não se metem, porque... Jovem Badabauê, quando se mete numa coisa cultural, de tradição, quer fazer uma releitura e caga em tudo. Isso. Então lá é só os tiozões que coordenam a parada. Fato, cara. Aquele congado não tinha nenhum moleque não escroto tinha. Dançando, só velho. Só velho, eu achei ótimo. Cego, tinha de tudo. Eu achei, o cego tomou tanta cabo de vassoura no dedo. Foi ótimo, cara, foi divertido. E uma tradição lá é... Afogado, gente. Explique o afogado, Walter. Puta, que gastronomia. Vocês que gostam da comida natureba, preparem-se. Ou tapem seus ouvidos. A tradição é o seguinte, eles ficam durante uma semana inteira servindo esse afogado. De graça. De graça, de Perdi graça. Perdi uma aposta pra mulher do Walter, porque eu falei pra ela, ai, é de graça. Eu falei, deixa de ser imbecil. Quem dá algo pra alguém em 2015? Que de graça, o cacete, Patrícia. Perdi a aposta. Perdeu. Chegamos lá, durante o dia ainda, quando tava sendo preparado, panelas gigantes. Do tamanho de uma Kombi, cara. Exatamente. Gigante. Uma sequoia cortada embaixo, exato, pegando fogo. E quando a gente olhou pra panela gigantesca de carne, né? Porque esse prato consiste basicamente em carne bovina. O chifre do boi tava pra fora. É impressionante. Tava pra fora da panela e aquilo fervendo de um jeito, subindo um vapor. Loucura. Cozinhando o dia inteiro, cara. Dia inteiro de cozinhando, fato. Aquilo sim que é comida. Aquilo, cara. O boi cozinhando com o chifre pra fora. Nossa. Quem sugeriu esse episódio foi a Jennifer Almeida, nos contou o seguinte no e-mail. Minha sugestão é algo que simplesmente me irrita profundamente, gente saudável. Somos dois. Eu não digo gente saudável que faz exames regulares ou coisa do tipo. Digo xiitas que com suas comidas saudáveis, aí entre parênteses, que eu praticamente chamo de nojentas, que postam fotos de academia. Isso, não basta comer essa comida, aí tira a foto e fica lá, olha só. Voltando ao e-mail, ou seja, o tipo de filha da puta que tem que passar por um processo estilo laranja mecânica, mas sendo obrigado a comer feijoada e canha pra aprender o que é bom da vida. Sensacional. Abre a boca com dois ganchos e vamos fazer igual os caras fazem com ganso, porque agora estão proibindo de entupir ganso de comida aqui em São Paulo, né? Porque, mas já foi liberado alguma vez? Sim, podia fazer o que quisesse com ganso. Tá proibindo o foie gras aqui em São Paulo, né? Mas eu achei que é proibido fazer ou comer? Comer, mas não vai existir mais foie gras aqui em São Paulo. Tá, mesmo? Tá pro Haddad votar aí. E você sabe como é que os caras entopem e ganham. Eu já vi. Já uma viu? Uma fazenda de... Não no, fora do Brasil, eu vi uma fazenda de entupimento de abre frango, a boca do interior do ganso, da né? Abre a boca do ganso, enfia um tubo lá e a comida vai direto pro estômago dele com o intuito de acabar. Acabar não, né? De encher o fígado do bicho, né? É desgansante. É desgansadamente desgansando. Desgansando isso daí, amigão. Mas agora eu quero fazer algo desumano. Por conta da Jennifer, que deu essa ideia ótima com esse pessoal aí. Imagina você, aí, o estilo laranja mecânica, mete dois ganchos, dois pra cima e dois pra baixo, na boca do cidadão chato. Abre a boca do maldito. Tome picanha. Mete um tubo, meu amigo. Eu quero botar um funil daquele de troca de óleo de caminhão. E toma ali. Sua ideia é sensacional, Jennifer. A gente tem que dar um jeito de botar isso em prática, o Walter. E toda semana, né, a gente também tenta aqui disponibilizar um som de alguém que fica aí no fundo. Uma banda, um artista, alguém de forma independente aí que esteja tentando divulgar as suas sonoridades. E nessa semana não é diferente, Walter Rezende. Quem que nós estamos ouvindo de BG? Cara, geralmente a gente coloca uma banda independente, desconhecida. Nessa semana é uma banda bem conhecida, Vanguard, lá de Cuiabá. E esse disco ainda tá ainda com o pé no independente. Pra quem ouve o Vanguard só mais recente, é bem interessante ouvir sons antigos dos caras. Hoje é terça-feira, o céu borrou a cor. Ó minha mão do céu, ó meu pé do chão. Ó minha mão do céu, ó meu pé do chão. Eu não ouço vocês. Se você quiser a sua banda tocando aqui nos BGs, entre em contato com o nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com. Mesmo endereço, vocês podem sugerir episódios e podem mandar suas histórias. Tem outro e-mail aí, Alexandre, tem um cara que colabora sempre. Adolfo Correia, esse é outro também que é dos nossos, né, cara? E ele mandou o seguinte e-mail pra gente. Esse tal de vida saudável está uma modinha do caralho. Porra, agora é tudo natural. Vegetarianismo, anabólico, transgênicos, vai tomar no cu. E aonde entra o bacon? A vida! Tivemos experiência até com balas de bacon. O Bacon Minds. Exatamente, Bacon Minds. Eram drops de bacon e menta. É. Quem nos deu pesava 200 quilos. E aquele cara come bem, viu, cara? Come. Hoje tudo toma whey, carbo, termo e outras merdas. Aí pergunto, pra que servem essas coisas? E ele mesmo fala. E a resposta é, que substitui a carne, o leite e o ovo. Aí pergunto, por que não comer a carne, o leite e o ovo? Será que uma merda industrializada com conservantes, substratos não naturais, é melhor do que a própria fonte? E os trouxas que pagam uma fortuna nas academias CrossFit pra empurrar pneu e correr na rua? Corda, tem uma parada com corda também. É verdade, né, cara? Aí ele fala assim, na boa, eu como gordo... Não, tem uma vírgula aqui. Eu como gordo sou adepto de uma boa breja, de uma boa lapa de bacon e todas as gorduramas da vida. Esse vive. Tudo bem que vai viver até os 42, mas ele vive. Valeu, Adolfo. Melhor viver 5 anos como um rei do que 50 como um Zé. Não, mas ele tocou num assunto que realmente me incomoda. O João Gordo, todo mundo sabe que ele virou vegetariano. Sim. Quase morreu, né? Continua gordo, mas virou vegetariano. Mas é um vegetariano que ele não é chato. Não. Ele tem seus princípios e tal, não curte matar animais em escala... Até ele costuma falar que aprova o cara no meio da fazenda lá matar um porquinho pra ele comer, ok, mas ficar matando um boi de forma desboiana ele, ok. E ele tem um canal no YouTube que ele chama convidados e prepara receitas veganas. Panelaço, exatamente. Eu assisto, eu acho bacana, porque ele sempre vai uma galera legal, só que quando ele cozinha, ele tem a preocupação com o que fazer, que aqui tenha gosto de carne ou de peixe. Aí ele vai fazer uma moqueca de banana, aí ele fala assim, eu vou botar alga, que você vai ficar com gosto de peixe do caralho. Essa preocupação de fazer com que pareça com comida de verdade, eu acho que não tem cabimento. Deveria, por que não assume logo? Então come, exatamente, cara. Também penso assim. Tem outro e-mail aqui, Alexandre. Diga do lá. João Corro, sei lá como é que pronuncia esse sobrenome. Fui vegetariano durante quase 20 anos e levei toda a família para esta vida. Mas em um determinado momento da minha existência, eu cometi duas traições. E a primeira foi que eu passei a cornear minha ex-mulher com a minha atual, que na época era minha secretária na tattoo shop que eu tenho. Já a outra traição foi que eu comecei a comer carne escondido da família, enquanto meus filhos e minha ex-mulher trocavam o prazer de se viver por rabanetes, eu me deliciava com bifes de tiras, morcija, bife de chouriço e outras maravilhas da carne. Quando descobriram, me divorciei e meus filhos ficaram 3 anos sem falar comigo. Como será que descobriram? No fio dental dele? Foram vasculhar o lixo, aí no fio dental dele, no lixo tinha carne. Carne fede pra cacete. Pô, parece que comeu carne. When sunlight hits the sea, second time I saw you, I was about to take the road, asked would you wait for me? You said life in a highway, but we've been born. As side me some burst, third time I saw you. We went to the zoo, all steady hot beers, sorrowful monkeys, big eyes laughing, wish I had not held hands. First time I saw you, was like I was gonna die. I was waiting outside, and they just had a new guy, and asked me why. And I song, won't you come along? We have no time for another song.